Começa agora na Rádio Redentor AM 1110, o programa Ellison Franklin e seus amigos. Muito bem, para você que ligou o seu rádio agora, meu muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Só quero informar que já estamos no ar aqui pelo nosso programa, o programa Ellison Franklin e seus amigos. Vou anunciar para vocês as emissoras que fazem parte desta companhia, a Rádio Sat Brasil pelo www.radiosatbrasil.com, na pessoa do nosso irmão Joaquim Neto, não é? O Joaquim Neto está aqui com a gente, é o diretor da Rádio Sat Brasil. A Rádio Fé Cristã pelo www.radiofecristã.com.br a partir de agora, e a Rádio Redentor pelo www.radioredentor.com.br e também pelo aplicativo e no Facebook. Vamos lá, produção. No top de 5 segundos. Entrando em cadeia nacional de comunicação para mais uma transmissão do comunicador Ellison Franklin. Pois é, o programa Ellison Franklin e seus amigos já começou. Na sua escola.